Thank you. Passagem 6310, voe TAP, desça seu 050. Pode estar está autorizado, reporta final, 63 no lugar. Quem quiser, então, após o estar, fazer o ISS, o ISS está voa Serra Vitor 366, descendo para 2500, está autorizado afinal. Sente a porta de casa, voa Serra Vitor 366 para 2500, reporta na final. 6310. Salvador Ground, American 230 is parked at gate 11. You have a good evening. Okay, American 230, good evening, Joe. Salvador, uma boa noite, bom dia, uma via chegada, Mari, desça até o 050. Alô, voo 2043. 043, você? Sim, ativo, autorização, Guarulhos, paciente telefone. Ele está autorizado, Guarulhos, nível 360, via Altezulu 10, até Taubaté, a decolagem da 10, saída da EL, transição Motiva, controle 120 decimal 8, o transponder é o 5177. Afirmativo, então aprovado 360, Guarulhos, via Altezulu 10, Taubaté. Decola da DAEL, Motiva, 1208, controle 5177, responde, gol 2043. Correto, gol 2043, chame para o Busto Vega, acionamento. Senhora. 3662 aciona a identificação via chegada, desce até o 060. Mantenha a via chegada 3662. Na via chegada, desce até o 070. Via chegada Estabilizado em LR que o whisky de sono zero, chanel 6310. Chanel 6310, chame torre 118, decimal 95. 895, chanel 6310. Autorizado, gol 2043, chame táxi. Ah, tá. Torre Salvador, boa noite, Chanel 63, no 0 estabilizado, Nielet Wiss, pistão no 0, trem baixado, travado. Afirmativo, desça a via para 2000 pés, que negão 019, autorizado sinal ILS, só estabilizando.

2043 para o táxi, está com 166 a bordo, 652 de autonomia, Galeão Car. 043, tem livre táxi pelo pátio e Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre em 1895. Sim, ativo, via pátio Índia, ponto de espera 1895. 12043. Chinelinha 310, sala 01, libere direito, no 219. 219, chinelinha 310. Solo, Salvador, chinelinha 310, micro pista. Boa noite, viu, Xanam 6310, livre táxi, via Alfa e Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, Xanam 6310. Zero 043, boa noite, a linda cola pistona 0, ventuna 50 graus, 079. Linda cola, boa noite, 043. Dessa via para 2000, vem QNH 1019. QNH 1019 para 2000, peço via 3258. É 3662, autorizado final ILS, em forma estabilizada. Como ela é estabilizada para 3662? É uma aeronave baixa altura, passando em farol? Negativo. Ok, está na altura do sol. Estabilizado, 09. 1096, complete, chame torre 1895. Ok, obrigado. Estabilizado, 09. Torre Salvador, gol 09, estabilizado. Chame torre 1895. 1895, obrigado. Torre, boa noite, 096, estabilizada, sinal no zero. Boa noite, Gama 096, vento 1950 graus com 079. Livre pouso, custando zero, cheque o trem. Livre pouso, baixar travar, 096. O 2043, decolado ao 03, chama o controle no 20 decimal 8. 208, boa noite. Controle Salvador, Gol 2043, decola na Dayal. Gol 2043, contato radar, sua para nível 360, saída da Dayal. Sim, saída da Dayal, Gol 2043, para 360. Estabilizado, aguardando o Glide, 3662. 3662, complexo chame torre 1895. Boa, 1895, 3662. 3858, autorizado sinal ILS, forma estabilizado. Autorizado sinal ILS, eu apostarei que estabilizado, 3858. 3662, continue em aproximação, aguardando a autorização de pouso, chama embaixo de trabalho. Camarada 3662. Salvador, boa noite, boa 973, da Uniforme, tá na 04. Ok, boa noite, voo no 973, está autorizado Galeão, 360 nível, via UP November 857, até Moço. A decolagem é da 10, saída da El, Leda, e após Leda direto Irume. O controle 120.8, transponder 5413. Autorizado Galeão 360, P novembro 57, Moço. Roda no 0 da Eolia da Pós-Liga 208, controle 5413, transponder para o Gol no 973. Correto, Gol no 973. Chame para o pushback acionamento. Vai reportar, obrigado. Solo Gol 096, livrou? Gol no 096, livre táxi via Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette para o 9. Latam 3258. Gente, Latam 3258, chame agora a torre 1118, decimal 95. Torre 1195, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, são 3858, uma milha para o externo Baixa da Travada. Boa noite, são 3858, continue a aproximação, agora pista livre. Estou andando pista livre, 3858. São 3662, no solo 09, libera direito, no 219. 219, 3662. 662, libera. Está livre, pouso autorizado, vento no 60 graus, 07 noite. Livre, pouso, tá, 3858. Poderia confirmar o vento para o 3858 agora? Ou no 60 graus, 07 noite. No 60 graus, 7 noite, obrigado. O 2043, confirme se está na proa de Leda. Estou na proa de Mótiva. Negativo Mótiva, a saída da El, Leda, Mótiva. Não, porque foi autorizado da El, Mótiva, pela minha autorização. Por isso que eu estou aqui, vou voltar para Leda. Agora, 1-2, livre direita, 1-2-1, decimal 9. Direita no 2-1-9, do 3-8-5-8, boa noite. Boa. Voo 2043, chame Recife 1251, no alterna 13395. Confirme, por gentileza, 2043. Voo 2043, chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Afirma, 251, 3395, boa noite. Boa noite. Parada aqui, está 3662. Eu vou informar a infra-aero. Ah, tá chegando aqui. Obrigado. Tá lá. foi entendido que vai prosseguir para a pessoa da plataforma, confirma. Salvador, gol no 973, feedback acionamento no 04. Autorizado, o push acionamento, gol no 973 e chame táxi. Autorizado, vai chamar táxi, gol no 973. Salvador, cenário 613 no 0, ciente da uniforme no gate 6, precisa autorização de tráfego para Recife nível 390. Que é o cenário 6310? É, eu tenho autorizado aqui já o 350, a senhora aceita? Aceita. Então, está autorizado o Recife, nível 350, via UP Zulu 17. A decolagem é da 10, saída FUCA. Transição Caju, o controle 120.8, transponder 5420. Autorizado Recife, nível 350, decolada 10, saída PUCA, transição Caju, apelo do Luno 7, outro Recife. Controle 120.80 e transponder 5420, Chanel 6310. Correto, Xanami 310, chame pronto para o push acionamento. Sim. 73 para o táxi. Temos 173 a bordo, 330 alternando Guarulhos. Eu vou no 973, livre táxi, à direita, no ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Direita, ponto de espera 1895, virado, camarada. Voo na 973, muito boa noite, a linha decola, pistão no zero, vento no 60 graus, 89. Linha decola no zero, voo na 973. Gente, reporte visual com serra em frequência. Voo no 096, prossiga. Ok, já temos aprovado aqui o plano. O senhor está pronto para a cópia? Ok. Ok, está autorizado então Fortaleza, 370 nível, via UP Zulu 19, até Bangu, a voz conforme o plano apresentado. A decolagem é da 10, saída Momo, transição Fronte, o controle 120.8 e o transponder 5430. Controle 120.8. 08, grato, boa noite. Momo, Fronte, 308, 430. Correto, o 1096, chame para o pushback acionamento. Grato, gol 973. Vai prosseguir para pouso, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, frequência livre. Cobrando frequência, uma boa noite a todos, Mike Juliette Romeu. Boa noite.